Alô, internautas do mundo todo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Dance Listening Point, o programa que traz o melhor da dance music para dentro do seu computador. Hoje, chegando à sua sétima edição, com muitos lançamentos, só músicas novinhas, trazidas diretamente das pistas de dança do mundo todo para o nosso programa. Hoje nós vamos rolar a música nova de Ian Vandal, um dos maiores produtores de hoje em dia. Tem também Royal Gigolos, featuring Shane Vanguard, uma música também muito boa, totalmente dançante, uma música excelente, vocês vão curtir muito. Tem também uma levadinha mais dance com Rivas, featuring Steve Hino. E agora, para começar a nossa edição do Dance Listening Point, primeira música, Freeform 5, No More Conversations, uma batida totalmente eletrônica. Curte aí, rapaziada, esse é o Dance Listening Point. Mm-hmm. Vamos de novo misturar babinhas com eletrônicos. Nós acabamos de ouvir Rivas featuring Steve Rhino, Run To You. E agora Stephen King, Bounce. Let me see you bounce here on Dance Listening Point. Put your hands up. mais uma babinha. Vamos aí, Lucas Prata, Anticed. Que lindo, né? Agora vamos curtir a nova de Ian Vandal, Moving On. Thank you. fenômeno, hein? Que coisa espetacular essa música de Shane Vanguard, Royal Gigolos Club Mix. Essa foi Gimme, Gimme, Gimme, fechando a sétima edição do Dance Listening Point. Antes a gente ouviu ainda música nova de Ian Van Down, Moving On. A gente curtiu também Lucas Prata and She Said. Tivemos também Stephen King, Bounce, Eletronicão. Babinha de novo, Rivas, featuring Steve Reino, Run to You. E começamos o programa com Freeform 5, No More Conversations, que também tem uma levada eletrônica espetacular. Esse é o Dance Listening Point, traz as melhores músicas da dance para o seu computador. E lembrando de novo, lá no site, no listeningpoint.sites.uol.com.br, abre parênteses, sem www, fecha parênteses. Lá a gente tem todos os nossos programas gravados lá para vocês curtirem. Vem aí a atualização do site, programas especiais de 6 meses. Continuem acompanhando nosso programa para sempre ouvir o melhor da música dance. Valeu, galera. Até a próxima edição. Um abraço.